Se num primeiro encontro nós demos algumas diretrizes gerais quanto à teoria do direito, diretrizes gerais essas que se concentraram naquilo que você poderia chamar de uma epistemologia do direito, um certo estudo sobre o que é o direito. Quando falamos de direito, falamos como de direito. Qual a estrutura do discurso que utilizamos para fundamentar as ideias jurídicas? Qual a estrutura do discurso que nós qualificamos como o jurídico? Ora, vimos que isso corresponde, bem ou mal, a três hipóteses, três formas, três estruturas possíveis. Ou você fala de direito produzindo um discurso, discurso esse que você pode chamar de jusnaturalismo, uma segunda hipótese que é historicista e uma terceira que é positivista. No nosso segundo encontro, nos concentramos de forma quase que exclusiva nas questões sobre o positivismo jurídico. Vimos no primeiro momento que entre positivismo jurídico e positivismo, o da filosofia, não há nada a ver. O positivismo jurídico nasce muito tempo antes do tal positivismo filosófico de Augusto Conte, esse papo todo. O positivismo, o filosófico mesmo, na verdade só afetará o discurso jurídico no século XIX. Mas o positivismo jurídico nasce antes disso. Nasce a partir de uma ideia de que o direito não só é construído pelo homem, como também um homem que assume o peso moral dessa construção. É quando você rompe, portanto, com as teses que são ou jusnaturalistas ou historicistas. Para o jusnaturalista, o direito não é criado. Ele é um dado da natureza. Você o descobre, não inventa. Sua perspectiva historicista é uma invenção coletiva. Coletiva de tal forma que ninguém possa dizer o pai da criança. Direito também é, de certa forma, algo a ser descoberto. Descoberto, porém, na sociedade. Descoberto na coletividade. Quando eu falo de positivismo jurídico, falo de um grupo que cria o direito que pode ser identificado. Um grupo que passa a ser o responsável por esse direito criado. Vimos que positivismo também não há como separá-lo, dissociá-lo de um problema fundamental. Um problema que é metodológico. Agora que o direito é criado, e agora que eu digo que não é qualquer um que pode criá-lo, porque criar o direito é de fato assumir um poder, poder típico de Estado, é exercer de fato um dos poderes do Estado. A história do positivismo acaba sendo, por conta dessa questão, marcada por todo um embate que é uma luta, pelo direito de voz do direito. Luta que, no primeiro momento, é deflagrada entre legisladores versus juízes. Hoje, essa luta não é muito diferente. Entre legisladores e juízes, os senhores vejam, no século XIX, criaram todo um discurso sobre vontade da lei ou vontade do legislador. A vontade da lei, quem acaba dizendo, é o juiz. Judiciário forte, portanto, se você contempla a ideia de que o direito, a norma escrita, possui nela mesma, entranhada nela, um sentido qualquer. Que o jurista é aquele que vai descobri-la, descobrir o sentido embutido na norma. Já outros dizem, não, o que você deve buscar ao interpretar a norma é a vontade do legislador. Aquilo que aquele que escreveu quis quando escreveu. Eu não sei se eu comentei algo que é no mínimo uma piada, só para reforçar isso. Diz a lenda que Mário Quintana... Contei essa, né? Não. Mário Quintana é convidado na Federal do Rio Grande do Sul para assistir à defesa de uma tese de doutorado, em letras. Tese de doutorado cujo objeto era justamente a poesia dele. O orientador conhecia Mário Quintana, falou, tese é sobre você, vamos lá. Ele foi. E aquela coisa de tese. Você vê que a dialogia metadiscursiva que há na poesia tal, que lembra a polifonia segundo Bakhtin, barará, barará. quando acaba, agora a doutora, a essa altura do campeonato, faz duas perguntas para ele, na verdade três. A primeira, só achou? Gostei muito. O senhor concorda com a avaliação de que a sua obra é não sei o quê? Tá? Eu não sabia que era isso tudo, eu achei que eu fosse só poeta. E a terceira foi melhor ainda. Naquela poesia tal que tem aquela frase assim, né? O que o senhor quis dizer com aquilo? Eu quis dizer exatamente o que eu disse. Se eu quisesse ter dito outra coisa, teria dito outra coisa. Mas e quanto ao entendimento, mamão? Eu escrevo. Quem entende é você. O entendimento é problema seu, não é meu. Ao contrário de Mário Quintana, que diz que a poesia que ele faz é só expressão da própria alma. E não há nela mesma nenhuma verdade a ser dita para você. Ela é só um provocador. O que ela provoca, problema seu. Problema do leitor. Ao contrário disso, os legisladores do século XIX diziam: eu tenho uma mensagem muito clara a ser transmitida na lei. De tal forma que a lei não é um provocador, é uma mensagem clara e objetiva. Clara e objetiva ao ponto de vocês, todos juristas, deverem lê-la de forma clara e objetiva. O que vocês devem buscar na norma é aquilo que de fato eu queria dizer para você. Porque há algo que eu quero dizer, algo que é objetivo. A disputa, portanto, girava entre os dois, por um certo monopólio de poder. Perceba que quando eu falo vontade do legislador ou vontade da norma, nunca é a vontade em si mesma do jurista. Ainda que fique óbvio que, se eu afirmo que o objetivo metodológico é descobrir a vontade da lei, já que é o jurista ou o juiz que interpreta a vontade da lei, isso faz do judiciário e dos juristas pessoas fortes em termos políticos, porém moralmente não responsáveis. Moralmente não responsáveis. Porque quando se interpreta, ainda que seja óbvio, explícito, claro, de que há o exercício de um poder, mas o discurso não é produzido como se de fato ele fosse um sujeito do exercício desse poder. Ele é apenas um objeto. Objeto a partir do qual a vontade, que é da norma, não é dele, toma forma. Lembre-se do nosso primeiro encontro, um problema moral fundamental. Para que haja moral, precisa que haja uma espécie de consciência e que haja liberdade. O juiz não tem liberdade para ler a norma de outra forma que não a vontade que há nela. De atribuir à norma outra vontade que não aquela que já está nela. Da mesma forma que ele não é um ser de consciência ao ponto de ter uma vontade autônoma com relação à norma. Veja que o peso moral todo recai sobre a tal da norma. A tal da norma. Veja como esse jogo do peso moral é curioso. É curioso. Eu conversava com um grupo de servidores públicos, isso no Espírito Santo, e que nós trabalhávamos a questão da hierarquia das normas dentro de um sistema, dentro do ordenamento jurídico. Eu sei que você está careca de ouvir, alguns mais carecas que os outros, é verdade, mas isso acontece. Está careca de ouvir que as normas possuem uma hierarquia tal que no topo da hierarquia, lá do alto, olhando de cima, está a Constituição. E daí você, normas federais, etc, etc, até chegar às normas da administração, aos atos normativos, enfim. Cria-se toda uma hierarquia. Pois é, a hipótese que nós defendemos é a da inversão. A da absoluta inversão dessa hierarquia de normas. Meu amigo, entre o que o chefe manda e o que a Constituição diz, vale muito mais do que o chefe manda. Entre o que o cara do protocolo diz e o que a Constituição manda, vale muito mais do que o cara do protocolo diz. Se o cara do protocolo diz que o papel tem que ser vermelho, meu amigo, aí de você se levar papel amarelo, porque não vai ter carimbo no papel amarelo, só tem no vermelho. E não adianta você alegar que a Constituição lhe dá o direito de petição, que a Constituição lhe garante o direito de pedir ao Poder Judiciário proteção contra a lesão, ameaça, direito, pouco importa. O que importa é qualquer coisa alegável. Alegável. Vale muito mais as normas mais próximas. Isso se você pensar a estrutura a partir de como ela acontece, de como o poder, de fato, é eficaz. Nessa estrutura da administração, outra coisa curiosa nós descobrimos. Já que essa verdadeira hierarquia de normas, uma das mais fortes que você encontra em estruturas administrativas, sequer norma é. É parecer de procurador. Meu amigo, parecer de procurador em órgão público tem uma força impressionante. E não é à toa, porque você é o administrador público. Antes de executar, de fato, um ato qualquer, antes de deliberar sobre algo, deliberação essa cujo seu agir como poder executivo está sujeito a controle, que não é a priori, a posteriori pelo poder judiciário, você antes procura se resguardar e pergunta ao seu procurador: analise essa questão para mim, eu posso fazer isso? E o procurador emite uma opinião, dizendo: pode. Ele faz. Tribunal de Contas ou o próprio judiciário vai em cima, dizendo: fez errado. O que você fez fere algum princípio qualquer da administração pública. Você pode ser responsabilizado pelo seu ato. Não posso, porque a vontade não foi minha, achei que estava cumprindo lei. Porque há um parecer de um sábio em leis me dizendo que essa é a forma correta, essa é a vontade da lei. Portanto, a vontade não era minha, é a da lei. Não posso ser responsabilizado. Não cabe em mim o peso moral dessa decisão. É dele. Aí você chama o procurador na chincha. História é essa, às vezes parecer que é ridículo. E ele diz: mas o poder de decisão não é meu, é só opinião. Ninguém pode ser punido por emitir opinião. E assim, meus amigos, ao mesmo tempo o judiciário pode declarar que um ato administrativo é nulo, é imoral, é ilegal, é pessoal, e ao mesmo tempo não ter a pessoa, não ter o praticante da imoralidade, não ter um responsável. Você consegue responsabilizar a administração e ao mesmo tempo não responsabilizar ninguém. Ninguém. É tudo uma questão da construção desse peso moral. Aonde ele recai? Nos ombros de quem recai? Pois no século XIX você construía todo um discurso para a interpretação da norma jurídica em que o peso moral, quando você falava em vontade da norma, não caía nem no juiz e nem no legislador. Ninguém é responsável por aquilo. Ninguém. Não é engraçado? Não é interessante? Ora, quando você fala em pós-positivismo, que é o nosso objeto de hoje, a nossa preocupação de hoje, todos os problemas começam a face estritamente jurídica do problema é também metodológica. Só que dessa vez, ao invés de você se concentrar ou numa vontade da norma ou numa vontade do legislador, dessa vez você falará, não com esses termos, mas poderia utilizá-lo numa vontade que é do intérprete. O intérprete passa a ser agora uma figura central. O peso moral da decisão agora recai e é cobrada do intérprete. É a figura do intérprete agora que a nós interessa. Como a figura do intérprete torna-se uma posição central no discurso? Central ao ponto de você dizer: a teoria do direito mudou. E que mudança é essa que, ao mesmo tempo, mantém algumas características? Porque o nome que você dá ao novo direito ou direito mudado é pós-positivismo. Você aproveita o nome antigo, positivismo jurídico. Acrescenta um pós. É o mesmo que dizer: algo mudou. Mas nem tudo, nem tanto assim. Nosso desafio é compreender esse pós-positivismo e encarar as questões metodológicas. Ora, para nós começarmos esse discurso, vamos falar do pós. Pós-positivismo porque é pós o quê? O que houve para que as coisas mudassem? Há um discurso muito curioso, um debate muito curioso, que é o da dita pós-modernidade. Eu tendo a dizer pós-modernidade, ou a escrever pós-modernidade, com um ponto de interrogação depois do pós. É porque, no fundo, eu acho que não há grande ruptura entre a dita modernidade e a dita pós-modernidade. Entre certas condições de possibilidade de nós pensarmos as coisas, condições de possibilidade que são culturais entre os antigos, vamos dizer, os antigos modernos e nós, os modernos modernos, atuais modernos ou pós-modernos. Eu cheguei a produzir um texto sobre isso, chamado Estado e Pós-Modernidade. Eu não botei ponto de interrogação nele. É porque esse trabalho se prestou a uma certa estratégia acadêmica. É porque ele foi apresentado num seminário sobre pós-modernidade. E na Sorbonne. Então, você sabe, o objetivo do trabalho era viajar para Paris. E se eu digo de cara que o trabalho que eu vou apresentar é um trabalho que basicamente vai contra tudo que todos vão abrir a boca para dizer naquele lugar, é muito provável que o convite fosse desfeito e assim eu não viajasse. Questão puramente pragmática. Fui e defendi esse trabalho lá. O organizador do trabalho é um cara chamado Michel Maffesoli. Michel Maffesoli é sociólogo, ele tem vários livros traduzidos e publicados aqui no Brasil. Ele vem bastante ao Brasil, inclusive. Como sociólogo, ele coordena um centro de estudos na Sorbonne chamado SEAC, Centro de Estudos sobre o Cotidiano. Para ele estudar a pós-modernidade, é estudar a cotidianeidade dos comportamentos humanos. Ele tem uma leitura, já que é sociólogo, ele faz pesquisa com pequenos grupos. Os punks. Um orientando dele que fez um trabalho sobre a comunidade dos fãs de Avril Lavigne, né, já que ela é canadense do lado francês do Canadá, no Orkut, em que o papo todo é um papo sobre a inexistência de pessoas, de sujeitos. Não há propriamente um eu estável, eu de comportamentos estáveis. Há, na verdade, um eu mutante. Você pode ser o que quiser. Você pode assumir a personalidade que quiser. E a tal da Avril Lavigne é legal porque ela muda muito de cara o tempo todo. No momento se apresenta como punk, no outro ela parece uma Barbie no site, no outro ela manda todo mundo a merda, enfim. Ela vai mudando. Essa camaleonice é característica das culturas pós-modernas. Como se não houvesse mais claramente um certo e errado. Como se a frase de Dostoiévski, na voz de um dos personagens de Irmãos Karamazov, ela se concretizasse. Deus morreu. Não é de Irmãos Karamazov, é de Crime e Castigo. Deus morreu. Então tudo é permitido. É o raciocínio do personagem central do filme, antes de matar uma velhinha, uma das irmãs de Ivanovna. Eu vou lembrar o nome do desgraçado. Deus morreu, então tudo é permitido. Para pensar cultura, isso parece fazer bastante sentido. Agora, pensa em Estado. Pensa em direito. Pensa em relação de poder. Tudo é permitido a escambau, meu amigo. Sai nu na rua para você ver o que acontece. Não é? Seja diferente demais para você ver o que acontece. Concordo que não somos sociedade disciplinar do século XIX. Não há esse rigor da uniformidade, do padrão dos comportamentos. Há alguma liberdade, mas não tanta assim quanto aquele discurso todo fazia crer. Então procurei encarar a questão. Ora, é difícil você participar de um seminário cujo tema é pós-modernidade sem que você mesmo esteja resolvido sobre o que diabos é a pós-modernidade. Que ruptura brava é essa? Saí catando um monte de autor que pudesse me ajudar. Achei um italiano, chamado Gianni Vattimo. Ele escreveu um livrinho chamado O Fim da Modernidade. Gianni Vattimo é um estudioso de Nietzsche. Ninguém diz que Nietzsche é pós-moderno. Nietzsche é bem moderno. Nietzsche é uma espécie de inimigo de Hegel. Lembra do Hegel que nós falamos? Lembra que Hegel partiu do pressuposto de que há um ideal das coisas? Ideal esse que funciona como uma espécie de força mágica a justificar todas as transformações? Que se as coisas acontecem, acontecem porque há um porquê delas, porque há uma finalidade, que nada acaba sendo bem ou mal na nossa existência por acaso, que há uma trajetória na história, que permite uma leitura da história e do direito como evolução. Sim, o direito evolui, evolui porque é o seu ideal, e no dia em que atinge o ideal, para se transformar. Um autor, alguns anos atrás, chamado Fukuyama, ficou famoso porque escreveu um livro chamado Fim da História. De uma maneira tão devida assim, porque ele só fazia uma releitura de Hegel. Achamos o ideal, proclamava ele. Para Hegel o ideal era Deus, mas para Fukuyama não é Deus. É o neoliberalismo, a democracia e a globalização. Não há regime melhor que a democracia, é isso mesmo, daí nós não avançamos. Esse é o fim da história. Esse é o fim da história. Leitura americanófila ao extremo, ao extremo. Por isso vaiaram o livro dele. Mas veja como o discurso é forte. O discurso em que há um ideal para o qual marchamos. Se você pega a história do século XX, a primeira metade do século XX, todos os discursos políticos são discursos marcados pela crença nesse ideal. É como se todos no século XX fossem idealistas. É como se o ideal, moralmente, servisse para justificar todos os nossos atos. Todos os nossos atos. Lembro o exemplo até citado. Stalin mata 6 milhões de russos, mas tudo para construir o comunismo, porque ele é bom. É um ideal que se justifica. Um ideal que compensa qualquer meio para atingi-lo. É como se todos fôssemos idealistas. Não é à toa que disseram vários historiadores e filósofos que as grandes guerras da Europa do século XIX e XX foram boa parte delas marcadas por lutas entre hegelianos de direita versus hegelianos de esquerda. Você poderia refazer essa frase: idealistas de direita versus idealistas de esquerda. Veja os Estados Unidos no Iraque hoje. Invadem, mas em nome de quê? Do ideal da liberdade. Freedom. Vocês assistiram 300? O filme em que Rodrigo Santoro aparece falando assim. Gigantesco. Eu odiei o filme. Eu gostei da carnificina, porque é sempre legal ver carnificina no cinema, é animado. Você imagina as pessoas de quem você não gosta como sendo personagem, sendo arrebentado. É sempre agradável. A estética também é legal, gostei muito da fotografia, essa coisa de você trazer para a tela do cinema a estética dos quadrinhos do Frank Miller, é muito legal. Não é original, porque já teve filme que fez isso também. Sin City foi um deles. Mas o roteiro é muito pior do Massacre da Serra Elétrica. O que eu não gostei do filme, cara, é que eles transformaram. Tudo bem, tem mentira, claro, mas a história é cheia de mentiras também, até eu tolero, sabe? Não eram 300, eram 3 mil, mas dane-se, isso aí não faz a menor diferença. Do outro lado também não tinha milhões de peças. Tudo bem, mas chegava a algumas centenas de milhares, mesmo assim é um baita feito militar mesmo. É de fato algo para se comemorar. Só que os espartanozinhos viraram fuzileiros navais americanos. Porque todo o discurso que eles produzem é o discurso de que estamos lutando pela liberdade. Não é a liberdade da cidade-estado dele. Porque os espartanos eram... É um povo que tornou-se uma cidade guerreira, porque a região onde fica a cidade é extremamente pobre. Se depender da agricultura, estão ferrados. A forma que eles encontraram de sobrevivência foi, pela necessidade mesmo, dominar um outro povo grego, escravizar outro povo grego, outras cidades gregas, muito mais numerosas que as dele, em solo muito mais fértil que a deles. Portanto, eles escravizavam e saqueavam outros povos. É assim que economicamente Esparta se mantinha. É por isso que a cultura do guerreiro em Esparta era muito importante. porque eles não produzem nada. Eles escravizam e roubam. E de repente me aparece um cara que vem de uma cidade dessa, com uma cultura dessa, que no filme do Frank Miller vem falar da liberdade. Estamos lutando pela liberdade. Mas esse é o mesmo papo que aparece em Rambo. É o mesmo papo que aparece em qualquer filme americano. Estamos lutando pela freedom. Pergunta para o iraquiano o que ele acha da tal da freedom dos americanos. Quando dói no seu lombo, a coisa muda muito de figura. Tal qual os americanos, sabe aquela coisa de americano achar que a capital do Brasil é Buenos Aires? Que se você disser para ele que o rio Amazonas, ele nasce no México, passa pela Argentina, vai para o Chile, atravessa o Brasil e deságua na África, ele acredita? Sério. Que se você disser para ele que o Brasil, na verdade, é Buenos Aires e Copacabana. E o Rio, porque tem Copacabana. Copacabana é uma rua de praia. Assim que passa a Avenida Atlântica, começa a Amazônia, onde ficam os índios do Brasil. Ele acredita. Ele acredita. A ignorância geográfica do americano é espantosa. Mas é claro, é típico de toda superpotência. Ignorar o outro. Não é por arrogância. É porque quanto mais eu conheço o outro, mais parecido comigo ele fica. Mais você se identifica com o outro. Para que você possa matar os outros e dominar com mais facilidade, é preciso separá-lo, diferenciá-lo bastante de você. É preciso ele ter a monstruosidade do estranho. E não é que no filme os persas aparecem todos como monstros deformados? Gigantes absolutamente irreais. Nem os elefantes são reais. São todos monstruosos. Os guerreiros imortais usam a máscara polida, que quando tira é um ser grotesco, que você percebe facilmente que não é humano. Nós espartanos, que malhamos em academia, que temos barriga sarada de tanquinho, que falamos como fuzileiros navais americanos lutando pela liberdade, vamos matar apenas monstros do outro lado. E assim a carnificina não aparece como carnificina, porque matar monstro é quase que obrigação sua. Não choca. Não choca. É uma coisa que os Estados Unidos fazem. Os iraquianos, os povos de religião são todos loucos. Veja como os árabes aparecem em filme americano. Pessoas absurdamente idiotas e irracionais. Gritam e são... Já os americanos são frios, calculistas, inteligentes. Se dão bem, ainda contam piada. Que ainda mantém um bom humor. Meu amigo, não vi nenhuma diferença entre os espanhóis. Não que os americanos não consigam fazer filme que presta, conseguem. Mas às vezes eles estragam o que daria um bom roteiro, assim. Não é? Esse tipo de cultura deles, os americanos são idealistas. São idealistas. Em nome dos ideais, fazemos tudo. É que eu acredito sinceramente que o que chamam de pós-modernidade é justamente uma cultura muito diferente dessa dos americanos. Uma cultura que é anti-idealista. Uma cultura que nasce na total descrença por ideais. Não foram os ideais que mudaram. Talvez o que tenha mudado é a própria possibilidade de alguém acreditar mesmo em ideais. Em ideais. Naquele texto que está disponível sobre Estado e pós-modernidade, cito Nietzsche para dizer isso. Nietzsche. Me concentro numa frase dele. Nietzsche diz, Deus morreu, mas deixou sua sombra. A frase é irônica, como quase tudo que Nietzsche escreve. Quando ele fala Deus morreu, é claro que ele não fala da figura teológica. Ele fala da metafísica. Outro autor, que é Heidegger, que tem 1 milhão de diferenças com relação a Nietzsche, mas nesse ponto os dois são muito parecidos. Heidegger fala fim da metafísica. Eles percebem isso em determinado momento. A metafísica parece uma impossibilidade quando inventaram a tal da modernidade. Não era mais possível a metafísica. Mas nós insistimos nela, mas essa insistência é sempre frágil. defendemos metafísicas que desaparecem com muita facilidade. Então, mesmo que dizer que defendemos ideais que se desfacelam com muita facilidade. Com muita facilidade. Isso é um pouco entristecedor, porque, para além dos ideais, como sustentar a ideia do certo e do errado? O Estado entra em crise em determinado momento do século XX. Crise se chamará de pós-moderna. Crise que é a morte da crença no Estado como sendo o guardião de um grande ideal. Não foi a ideia de nação que desapareceu, mas a ideia do ideal de uma nação que desapareceu em determinado momento do século XX. O momento do século XX em que isso acontece é a Segunda Guerra. A Segunda Guerra. Comentamos aqui como o nazismo foi não uma exceção a uma certa normalidade do século XIX. Não foi uma exceção a todo um projeto humanista do século XIX. Ao contrário, o nazismo foi a forma mais bem acabada de um humanismo do século XIX. Humanismo que não é garantir você, sendo você o que é. É garantir o homem normal. E para garantir o homem normal, é preciso punir os anormais. Com toda a fúria, toda a violência. E para puni-los, há instituições próprias inventadas para isso. O manicômio, as prisões. Para criar o homem normal, uma delas que se torna fundamental no século XIX, a escola. Escola cuja primeira coisa que faz com você quando lá entra, que sua mãe o abandona e você fica chorando, papai, papai, primeiro dia da escola, sabe como é aquele drama? Você é levado para esse presídio de segurança máxima chamado escola e te tacam logo um uniforme, como quem diz, babau individualidade. Com uniforme, meu amigo, todos são iguais. Sim, porque o cidadão normal do século XIX, o bom pai de família, que aparece nos livros volta e meia, ainda por uma inércia de discursos repetidos desde o século XIX, era o homem disciplinado. Homem cuja individualidade é calada. Ser indivíduo, ser diferente é ruim, é feio, bobo e cara de mamão. A sociedade que leva isso mais a ferro e fogo é a nazista. Vamos atacar a diferença usando toda a nossa tecnologia industrial para matar. Vamos eliminar mesmo a diferença. E assim salvaremos a humanidade. A humanidade de fato evoluirá, porque só o humano evoluído permanecerá. Se nós titubearmos, se fraquejarmos em nosso projeto, permitiremos que humanos pouco evoluídos fiquem andando por aí. E assim, a raça humana toda pagará o preço. É o mesmo discurso, é o mesmo discurso. O problema é que as pessoas que levaram o discurso ao extremo perderam a guerra. As vítimas do discurso, e não foram poucas, é claro, tenderão a ter um certo pé atrás com essa ideia. Pois essa ideia era um ideal. Ideal que fazia com que a existência de câmaras de gás matando em escala industrial não fosse algo chocante para ninguém. Fosse algo justificável. Porque há um ideal que justifica o meio de atingi-lo, que é a guerra contra toda a Europa, é o extermínio de negros, homossexuais, dissidentes políticos, judeus, curdos, ciganos, vascaínos e assim por diante. Comunistas, safados, corintianos, corintiano merecido. Ora, isso assustou todo mundo. Isso assustou. As pessoas se assustaram com o ideal. O problema é que Nietzsche diz, o ideal já estava morto, isso é só uma sobrevida. A frase Deus morreu, mas deixou sua sombra é muito sutil. É como se dissesse, não há mais a possibilidade da metafísica. Não há a possibilidade da metafísica desde a origem do pensamento moderno. Mas estranhamente nós insistimos nela por algum motivo. Insistimos nela. O motivo da insistência, dirá Nietzsche, é a nossa total falta de condição, a nossa limitação, a nossa fraqueza de encarar de frente, de peito aberto, a morte e a finitude. A nossa própria morte e a nossa finitude. Meu amigo, você está acabando a cada instante. Você está morrendo a cada instante. E quando eu digo morrendo, você pode pensar esse morrendo de duas formas. Uma delas é que você acabou de perder mais um dia de vida. Que o dia de sua morte, seja lá qual, quando for, está mais próximo hoje do que estava ontem. Mas você pode pensar de outra maneira. Maneira que é de Nietzsche. Que não há um eu. Eu não existe. Como assim não há um eu? Veja o caju. Você olha o cajueiro, vê um caju verde, olha e diz, caju. Dias depois volta ao mesmo cajueiro, flagra o que você diz ser o mesmo caju, porém maduro agora. Olha para ele e diz, caju. Volta dias depois ao que você julga ser o mesmo cajueiro. Olha o que você julga ser o mesmo caju. Dessa vez, caju podre. E diz, caju. Veja que a palavra caju, ela serve para vários cajus. Cajus que nunca são o mesmo, porque o caju está se transformando de caju semente a caju verde, de caju verde a caju maduro, de caju maduro a caju podre. Você come o caju, e o caju digerido que gera efeitos no seu estômago, alguns entristecedores, você chama ainda de caju. O caju dilacerado por seus dentes. O caju de moléculas quebradas pela ptialina de sua saliva. Quebradas novamente por ácidos estomacais. Caju que agora navega pelo intestino delgado. E você diz, não estou bem. É o caju. Ainda caju? Veja que esse jogo de palavras, a forma como nós atribuímos sentido à existência, atribuindo sentido, dando nomes, um dar nomes, que nos faz crer que nada muda, que o caju que não é, que está de alguma forma, é um só. É caju. É caju. É o lado bom do caju. Também. É verdade. Que engorda. Mas nem tudo vai perder, então. Eu fiz, eu confesso, eu fiz tráfico de castanha de caju. Comprei quantidades hediondas aqui. Levei para o Rio, todo feliz, como quem diz, olha, tá baratinho lá, que beleza e tal. Mas sabe aquilo que já te dá um balde de água fria? Chega minha irmã, ai, se engorda tanto! Se eu soubesse que a recepção ia ser essa, eu nem me dava o trabalho de carregar aquele trambolho todo. Não é colesterol. De onde veio dar nome às coisas, dirá Nietzsche? Da mesma origem de toda a ciência. Nós. Como assim? Quando eu digo que a pedra é dura, eu não descrevo a característica da pedra. O que eu descrevo é um efeito do encontro do meu pé com a pedra. Portanto, eu descrevo é a mim mesmo. Quando nós falamos de tudo, no final das contas, o falar de qualquer coisa é um falar a partir de nós mesmos. O conhecimento que o homem diz ser das coisas se justifica por ele mesmo, porque é produzido por ele mesmo. A matemática não é uma forma calculada de conhecer o mundo como ele é, em sua métrica, em sua exatidão. A matemática é uma forma humana de quantificar o mundo. Se tamanduás, bandeira, fossem capazes de fazer cálculo, é bem provável que o sistema matemático deles fosse completamente diferente do nosso. Porque eles tenderiam a criar a matemática à sua imagem e semelhança. Ou como consequência das suas próprias limitações. Porque é evidente que tudo se transforma, que nós nos transformamos. E apesar de nós nos transformarmos, de você não ser o mesmo de 5 minutos atrás, você diz que você tem um nome. Eu sou fulano. E insiste em dizer que há um ser em você. É porque você não consegue, por ser limitado, de flagrar no instante do acontecimento as transformações do mundo. Você não consegue perceber, dirá Nietzsche, por uma característica sua, que o mundo é puro movimento. Percebe depois do movimento ocorrido, mas enquanto ocorre você não percebe. Você não percebe em você mesmo quanto você se transforma nesse exato instante em que eu falo. Porque à medida em que eu falo, minhas palavras lhe afetam. Lhe afetam com alegria, com tristeza, com tédio, com sono. De alguma forma lhe afeta. Com desejo de ir embora correndo. Com desejo de jamais sair da sala. Isso acontece com as duas pessoas, mais ou menos. Mas lhe afeta. Você não percebe e, portanto, julga não mudar. Porque admitir que muda é admitir que o tempo todo há um eu que morre e um eu novo que nasce. Essa morte, que é ao mesmo tempo o renascimento, é uma dimensão trágica da existência. Tragédia não é morte, ponto. Não é tristeza, ponto. Tragédia é esse jogo de morte e renascimento. Nietzsche tem uma visão trágica do eu. Oi. Tudo que é dito sempre em função de um contexto. O contexto dele era um diálogo acadêmico, onde a filosofia era dominada por pessoas ligadas à igreja, e que não chamavam metafísica de metafísica, chamavam metafísica de Deus. Então ele já diz, Deus morreu, que é para irritar mesmo. É o que ele chama de a filosofia a golpes de martelo. É na pancada. É porque Nietzsche via o que os idealistas faziam. Os idealistas, para Nietzsche, são as pessoas que ele chamou de todas as pessoas que existem no mundo. A mais odiosa delas são os melhoradores de homens. Os que dizem, sei o que é um homem melhor e quero melhorá-los. São os idealistas. Porque ele viu o que os idealistas andavam fazendo. Os nazistas eram idealistas. Quero melhorar o mundo. Havia médicos dizendo, queremos melhorar a estrutura dos humanos. Um cara que tinha a perninha torta que nem Garrincha, eles quebravam e botavam duas placas retas para a perna ficar retinha. Pá. O mundo a lá quadrado. Mundo a lá quadrado. Eis os melhoradores. Porque os melhoradores não é um melhorador de indivíduos singulares. O melhorador é o disciplinador. É o que impõe uma forma padronizada, única de existência. E que, portanto, mata, escraviza, prende, encarcera todos que são diferentes daquele projeto de existência. Todos. Vide a Inquisição. Vide a Inquisição. Grandes melhoradores de homens. Queimando gente viva a 3x4. Era isso que Nietzsche procurava denunciar. Dizem que há um modelo, que há um padrão, mas não há um modelo e um padrão. Que sequer há um eu. Quanto mais um eu modelo. Não há um eu porque eu estou me transformando o tempo todo. Porque eu sou afetado o tempo todo pelo mundo. Se é tão evidente que as coisas mudam, por que eu crio o nome do Caju? Pelo mesmo motivo que eu crio metafísica. Há várias. Primeiro, uma observação curiosa. Dizem muito que filósofo é ateu, né? Na verdade, se você pega a história da filosofia, a imensa maioria dos filósofos é, vamos dizer assim, é não ateu. Professa uma religião qualquer. A começar pelo próprio Sócrates, que acredita que há alma, que a alma vai e volta e vai, enfim. Uma tradição muito longa. Os filósofos que são nem propriamente ateus em maioria, mas anti-religião, são os modernos. É porque eles escrevem na Europa, no momento em que a Europa está dividida por lutas religiosas. Então eles querem dizer, meu amigo, não faz nenhum sentido você querer matar por causa de religião. Então vamos deixar de lado esse negócio de religião. Então eles produzem um discurso contra a religião. É o caso de Kant, é o caso de Hobbes, é o caso de Rousseau. Kant e Rousseau, Hobbes não, Hobbes era ateu mesmo. Mas Kant e Rousseau, por exemplo, eram dois caras que, ao contrário, Kant queria provar racionalmente a existência de Deus. Kant é protestante. Não é? Ele era ligado à igreja anglicana, ligado à monarquia, mas francamente ateu. Ele não acredita mesmo em Deus. Ele acha que religião é sinônimo de dominação e só isso. Agora, quando acredita, como que a questão do bem e do mal é colocada? Você vai mudando de endereço. Mais ou menos. Mais ou menos. Você tem três hipóteses para trabalhar essa ambivalência de bem e mal. Primeira delas, o bem e mal fora do homem. Deus é ordem. Deus é um princípio de organização da natureza. E há uma outra contraforça, todas fora do homem, o diabo, se você preferir, que é uma contraforça divina que, enfim, os dois lutam, a ação de um é o bem, a ação do outro é o mal. Há uma segunda concepção. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Se é onipotente, onipresente, onisciente, então o mal não afeta a natureza. O mal tem que ser mal também por, no mínimo, a permissividade. É a hipótese quando o mal começa a ser instalado no homem. Vira livre-arbítrio. O bem, quando acontece, é Deus. O mal, a culpa é sua. O mal no homem. Tem uma segunda que trabalha a questão do bem e do mal, propriamente fora de religião, mas só em você. Que tem ligações religiosas? Tem. Mas não é um discurso explicitamente religioso. O bem é razão. O bem e o mal estão em você. Primeira hipótese, bem e mal fora do homem. Segunda hipótese, bem fora do homem, mal no homem. Terceira hipótese, bem e mal dentro do homem. O bem é a sua razão, o mal são suas paixões. Você, quando age racionalmente, faz o bem. Você, quando age passionalmente, faz o mal. Kant queria provar racionalmente a existência de Deus, e provando que a conexão entre o homem e Deus é a razão. Porque a razão é comum aos dois. Hegel fez a mesma coisa. Nietzsche é ateu. não há bem e mal. Porque bem e mal pressupõe a existência de valores absolutos, pressupõe a existência de ideais. Não há bem e mal. O que há é bom e ruim. Bom e ruim. Lembra a história da pedra? Eu só digo que a pedra é dura, não porque seja a característica dela, porque não existe uma característica dela. Se há, eu não conheço. Conhecer as características da pedra, só sendo pedra. O que você tem é a apreensão da experiência do encontro do seu corpo com a pedra. E a partir dessa experiência que você produz um discurso sobre a pedra. A pedra é dura. A pedra é pesada. Agora, o mesmo você faz com a moral. A moral é fruto de uma experiência em que não há bem e mal, há bom e ruim. Bom e ruim é o resultado de uma atribuição de valor a partir da experiência. Então, peraí, dirá você. O estupro, por exemplo. É bom ou ruim? O estupro é algo do bem ou algo do mal? Raciocínio número 1. Não há bem e mal. O estupro é valorado a partir de pontos de vista. Estuprador tende a dizer que o estupro é muito bom, legal, um barato. Estuprado, estuprada no caso, e pessoas que se identificam com a vítima tendem a dizer que é uma porcaria, tendem a valorar de forma oposta. Nietzsche produz um livro chamado Genealogia da Moral, em que ele procurará entender esses jogos sociais. Sim, é um embate de forças, é uma luta pela construção de um valor que seja hegemônico. Ou o ponto de vista do estuprador ou da vítima deverá prevalecer para que nós possamos falar em estupro como sendo crime, para criminalizar determinada conduta, para criminalizar determinado comportamento, para emitir um discurso sobre certo, errado, justo, injusto, enfim, para julgar alguma coisa. O julgar é social, a moral é social, ela tem uma gênese, não é um produto da natureza, é criado. O que ele descreve em Genealogia da Moral é o jogo da criação. Como ele atribui a esse jogo? Antes dessa resposta, só reforçando a ideia de como não há bem e mal. Oscar Wilde, escritor, ele era homossexual assumido. Na guerra, na Primeira Guerra, ele lutou. Foi condecorado como herói por ter, numa investida, num ataque de trincheiras, ser responsável pela tomada, praticamente sozinho, de um ninho de metralhadora, matando 4 pessoas sozinho. Ganhou a medalha. Tempos depois, ele foi processado. Processado por crime contra os costumes. Ele namorava um garoto de 19 anos. Bem mais novo que ele. Bem mais novo que ele. Numa Inglaterra bastante conservadora. Uma relação homossexual. O pai do garoto era rico. Move céus e terra para ele ser processado. Ele foi condenado, preso. Passou vários anos preso. Assim que sai a sentença dele, ele diz: curioso. Esse país me deu uma medalha por matar um homem. E agora me manda para a cadeia por amar outro. Veja como as coisas vão mudando de valor. Na guerra todos matam e ninguém assassina. Ao contrário, quanto mais você matar, mais medalhas você ganha. O personagem fez. Todo escritor tem que jogar com a cultura. Porque o escritor, o que diferencia o escritor de alguém que desabafa? Tanto alguém que desabafa quanto o escritor colocam no papel sentimentos. A diferença é que os sentimentos que o escritor coloca no papel, você identifica. Ele parece sentir o que você sente. Ele parece dizer algo para você. Aquele que desabafa não, é só um chato falando o que ele está sentindo. Você não se identifica. Isso é o que diferencia o escritor do não escritor. Para você se identificar, tem que falar a linguagem da sua época. Era uma Inglaterra muito religiosa, muito. E ele não era propriamente ateu. Ainda tem essa também. Ele não era. Mas é só para ficar com essa coisa da ambivalência, não sei se entenderam. Como as coisas podem mudar muito fácil. Questões que eram tidas como crime, até pouco tempo atrás, hoje, muda. Esse jogo de mudança de valores que Nietzsche acha interessante. E por que esse jogo de mudança de valores para nós, esse papo todo se torna um objeto central? Porque se a pós-modernidade, para o direito, o problema todo recai sobre o intérprete, meu amigo, nós estamos falando aqui de como o intérprete valora. É de como nós todos tendemos a valorar. É procurar compreender esse jogo de produção de valores. Como um jogo de valores produzidos torna-se justificável aos olhos dos outros. Sim, porque valor qualquer um pode ter, qualquer um pode produzir, qualquer um pode valorar, qualquer um pode olhar qualquer coisa e dizer feio, bonito, gosto, não gosto, qualquer um pode. Tenderá a dizer de acordo como aquilo afeta. Agora, quando falamos de direito, não basta a posição de um. É preciso a posição de vários. Direito tem uma dimensão social. Quando Nietzsche diz no primeiro momento que não há bem e mal, só há bom e ruim, ele fala de questões individuais. Não há uma dimensão social nesse discurso. Mas ela entrará. Já reparou que moral é um discurso que tende a dizer não? Moral não é um discurso que diz sim. É um discurso que diz não. Moral aparece sempre como proibição a. Moral é um discurso que aponta o que você não deve fazer. Muito mais do que dizer o que você deve fazer. É só pensar no direito penal. É não o tempo todo. Não o tempo todo. Você poderia criar um direito penal completamente diferente. Ao invés de dizer o que as pessoas não devem fazer, dizendo o que elas deveriam fazer. Mas para nós essa ideia parece esquisita. Parece esquisita. Somos muito mais acostumados com o não. Nietzsche dirá, no estupro, por que a maioria das pessoas tende a dizer que o estupro é ruim? Porque, veja, toda a moral, dirá Nietzsche, é reativa. É reativa. Como assim? Toda a moral é um discurso produzido a partir da reação dos mais fracos aos mais fortes. É uma reação. Os mais fortes são necessariamente minoria. Porque a condição para ser mais forte é ser minoria. É destacar-se dos demais. É como se ele dissesse, cada vez que alguém tenta botar o pescoço para fora, chilapada nele. A sociedade se organiza e dá uma chilapada. Porque a sociedade é maioria, porque os mais fracos são maioria. A moral é só o discurso dos mais fracos contra os mais fortes. Não é à toa que quem apela para a justiça é sempre o mais fraco. Você nunca viu o mais forte dizendo, eu quero justiça. Ele não precisa de justiça, porque ele tem a força. A moral é um discurso construído pelos fracos contra os fortes. Contra os fortes. Em os fracos, sendo necessariamente maioria, a moral será sempre a moral do fraco. É engraçado porque isso inverte uma crença mais conspiratória, a de que a moral, dizer o que é o bom valor, o certo e o errado, é um discurso produzido pelo dominante, porque é dominante. Então ele ardilosamente, calculadamente, planta discursos, planta ideias na sua cabeça. Ideias que são favoráveis a ele, que é mais forte. Você quer ver como esse discurso aparece? O discurso das elites. Isso tudo é a armação das elites. Lula falou muito esse papo das elites. Parecia notícia ruim. É as elites. A notícia ruim fazia coincidir as manchetes de vários jornais no mesmo dia, a ação da Polícia Federal, discursos de comentaristas da TV, repercussão internacional do caso, e tudo isso em torno de um fato que acontecia nas últimas 24 horas. Quer dizer, que nas últimas 24 horas a tal das elites conseguiu articular esse povo todo para produzir o mesmo discurso. Como se tudo tivesse combinado. Isso é possível. Isso é pouco crível, mas as pessoas engolem. engolem. Porque a ideia de que a moral é fruto do dominante, mas não é. Para Nietzsche, ela é a dos mais fracos e é irracional. Ela é racionalizada depois. Razão é quando ela vira discurso. Por que as pessoas punem o estupro? Porque no duro, se a sua cópula dependesse daquilo que depende o estupro para ocorrer, a maioria das pessoas não conseguiria manter os seus DNAs aí sendo transmitidos geração a geração. Porque só os que corressem muito, só os que fossem muito fortes, fisicamente mesmo, é que se dariam bem. O jogo é pouco competitivo. Pouco competitivo. Para torná-lo mais competitivo, é preciso dizer não ao estuprador. O estuprador é condenável porque violou o jogo que torna a vida mais viável para todos, no final das contas. Dizer que a moral é reativa parece uma coisa negativa, mas na verdade é boa, porque se não fosse assim, simplesmente sociedade seria inviável. Sociedade seria apenas a força do mais forte e pronto. Sociedade seria mantida apenas pela força e pela truculência. Mas o que você vê não é isso. Às vezes o mais forte se dá mal. A moral faz o mais forte se dá mal. A existência de uma moral é a comprovação de que há uma força em que aqueles poucos que têm alguma força, quando o jogo muda para uma outra forma de exercício de poder que não o da força explícita, ele pode se dar mal. Lula mesmo. Lula foi reeleito em primeiro turno, com uma vantagem para lá de razoável, contra toda a imprensa nacional. Toda. Não havia um grande veículo de comunicação nacional favorável a ele. A mesma coisa aconteceu na Itália. Berlusconi. Berlusconi, um cara todo reaça. Diziam, foi eleito só porque Berlusconi é espécie de Roberto Marinho da Itália. É dono do maior canal privado de TV. O maior canal de TV da Itália não é privado, é público. É a RAI. Quando ele é dono só do canal dele mesmo, ele é eleito. Quando é presidente, tenta a reeleição. E tenta a reeleição com mais força, porque agora ele controla não só a TV da qual ele é dono, mas controla também a TV estatal, que é de maior audiência. Porque ele é o presidente, ele nomeia o diretor da TV, ele manda na programação da TV. Foi caçado. Quando ele é rei, quando ele consegue mais um mandato, tempos depois, sendo eleito novamente, é eleito só com a TV dele, sem a TV estatal. Uma vez presidente, mais uma vez, ele controla mais de 50% da audiência italiana. Não consegue se reeleger. No caso do Berlusconi, parece o contrário. Quanto mais mídia, pior para ele. Lula também. Quanto mais mídia para cima dele, ou seja, as altas elites não adiantaram nada. Não tiveram força nenhuma. Nenhuma. Nenhuma. Então você não explica o jogo por essa coisa de apontar o dominante e dizer que toda moral é construção do dominante. É interessante porque esse jogo de construção de valores, o jogo do valorar, que entra em cena quando dizemos que o jurista agora é o dono da interpretação. Porque se interpretar nada mais é do que atribuir sentido e valor. Quem se apega a teorias conspiratórias dirá, o jurista vem de um judiciário perverso que só reproduz o valor do dominante. E se você quiser incluir um discurso, esse discurso que é sustentado pela sombra deixada pela metafísica, para não usar a frase de Nietzsche que irrita muita gente. A sombra da metafísica, que é o discurso marxista. O que durou mais tempo, o idealismo que durou mais tempo depois do fim da Segunda Guerra. Movimento do direito alternativo, lembra dele? Que saiu de cena por três motivos. Primeiro que o direito alternativo era todo um discurso marxista, e o marxismo entrou em crise. Segundo, o direito alternativo nunca conseguiu criar para si mesmo um discurso teórico bem fundamentado. Ele era muito mais uma prática de determinados juízes, independente de uma teoria que a justificasse muito bem, do que propriamente uma teoria que fizesse juízes agirem de determinada forma. E terceiro, já que era um discurso socialista, o discurso socialista fica muito bonito na boca de alguém que está por baixo da relação social. Quando alguém está por cima da cocada preta, fica muito esquisito. Fica parecendo o PCI, Partido Comunista de Ipanema, que discutia a revolução do proletariado tomando uísque 21 anos no Jobi, no Leblon, apesar de ser de Ipanema, sede no Leblon só para confundir a repressão. Em que um bando de milionários senta e se diz marxista. Parece eu dando aula na Casa do Saber em São Paulo, que eu falava de Rousseau. Aí associei Rousseau a Marx. Quando acaba a aula, eu ia pegar um táxi para Higienópolis. Chega um aluno, só está indo para onde? Para Higienópolis. Eu lhe dou carona. E lá tem aquela coisa, trânsito em São Paulo é um caos e para você estacionar é pior ainda. Então, tem serviço de manobrista em todo lugar que você vai. Você fica numa fila, porque sai todo mundo ao mesmo tempo, né? Acaba a aula todo mundo junto. Então, há uma fila ali de gente esperando o manobrista pegar o carro dele. Nisso eu estou conversando com um sujeito, que é advogado. O papo dele era: muito bonito esse discurso que você fez, e é legal esse ambiente, porque você sabia que tinha banqueiro na sala? Eu falei, ah, é banqueiro. É legal o banqueiro ouvir esse discurso marxista. O tom do papo dele era: eles, burgueses, ouvindo isso de nós, proletários. Aí chega o carro dele. Uma Mercedes nova, zerinho. Sabe aquela SL500? Conversível ainda, de Playboy aquela. Aí quando eu olhei o carro, eu falei: nós proletários quem, cara? Indo para Higienópolis, o cara... Eu ia para a Avenida Higienópolis mesmo. Antes passava na porta do prédiozinho onde ele mora. E ele apontou, curiosidade: eu moro aqui, ó. Cara, o prédio, cara, ele não mora num prédio. O cara mora num resort, praticamente. É aqueles prédios que só segurança na entrada, entrada muito bem iluminada, com guarita, à prova de balas, eu contei 5. É aquele prédio que você entra, as pessoas abrem a porta para você entrar no prédio. Porque você não para o seu carrinho na garagem, porque tem manobrista também para parar o seu carrinho na garagem. Nós, reproleta. Não é um... É o próprio Partido Comunista de Ipanema. Pois com o pessoal de direito alternativo aconteceu isso. Os principais ícones do movimento de direito alternativo ganharam muito dinheiro. E aí começou a ficar esquisito aquele papo de nós, proleta. Começou a ficar muito estranho, cara, muito estranho. Ora, mas fato é que ele acaba sendo o resquício desse discurso. E com a estrutura marxista. E veja que o direito alternativo se traduzia numa prática que dizem social, em que o discurso era dizer: o direito civil é a construção de uma sociedade burguesa asquerosa. O direito civil é o direito do rico para garantir a manutenção da propriedade do rico. Já o direito penal é o direito feito para o pobre, para impedir que o pobre tenha igualdade social. Pode ver como o direito penal pune muito mais os crimes contra a propriedade do que os crimes contra a vida. Muito mais rigorosa a punição. O número de crimes contra a propriedade é maior do que os crimes contra a vida. E o grande ícone da injustiça denunciada pelo direito alternativo é o tipo penal do latrocínio, que apesar de possuir dois objetos juridicamente protegidos, vida e patrimônio, ele está classificado aonde? Crimes contra o patrimônio. Que é a prova maior de como o direito é burguesão e injusto? Esse era o discurso. Esse era o discurso. Discurso das elites. De que o direito é a produção de umas elites. E que o movimento do direito alternativo aparecia como uma espécie de rebelião contra, não as leis e os códigos, para alguns, até mesmo contra as leis e os códigos. Rebelião em que se dizia, o direito deve ser em primeiríssimo lugar justo. E a justiça para a qual apelam é a dita justiça social. Havia um ideal de justiça, portanto, que sustentava o discurso do direito alternativo e que servia de norte para a atuação de todos os juízes, que é uma ideia de justiça social, que, como toda e qualquer ideia de justiça, encontra aquele paradoxo que já conhecemos. Diga, então, o que é a justiça social. Conceitue justiça social para mim. Você gagueja. Você titubeia. Você não consegue. Claro. É um paradoxo. Você quer transformar em fato concreto. Você quer agir. Um agir que gera fatos concretos. Agir que você dirá em nome de bons valores. Mas só há, talvez, o agir em nome de bons valores. Os bons valores em si mesmos não podem ser descritos independente das ações, das consequências, dos fatos concretos, como a justiça. Você não consegue dizer o que é o justo ou injusto em si mesmo, ou o bem e o mal. Você não consegue dizer o que é o bem e o mal em si mesmo. Você só consegue dizer o bem feito e o mal feito. Você só consegue apontar o bom e o ruim no caso concreto. Você só consegue apontar o justo e o injusto. Talvez por isso eles dispensassem mesmo, no primeiro momento, a teoria. Há um saber do justo e injusto que é tido como uma evidência, que está em todos nós que temos, a palavra-chave é essa, sensibilidade social. Claro, porque só uma insensibilidade, só um calar em nós, a sensibilidade que nós temos. E quantos professores e juristas gaúchos, juízes gaúchos em sentença, não denunciaram como o discurso jurídico era o responsável pela nossa insensibilidade social? Quando estudavam direito civil, em que o direito sempre aponta a briga de Caio e Tício. Caio e Tício disputam terra. Caio invade terra de Tício. Cabe a ação de emissão de posse? Caio e Tício são sempre um nada. Caio e Tício nunca têm história. Caio e Tício nunca possuem um contexto social. É a falta do social no discurso jurídico. A falta do social. A falta de uma história social de Caio e Tício, que fizesse com que o direito fosse aplicado em acordo, levando em consideração esse histórico social de cada um dos personagens, é o que faltava. Era isso que calava em nós a nossa sensibilidade social. É isso que fazia dos juristas formados nos perversos cursos de direito burgueses, que só reproduzem um grande plano das elites de dominação. Pessoas cegas ao real. Cegas às injustiças sociais. Pois é preciso fazer do direito algo justo. Aí do outro lado surge a gritaria. Opa! Mas na prática, tá, o seu discurso é muito lindo. Agora, na prática ele está um pouco esquisito. Porque na prática, aqui está a lei. E você está tomando decisões contrárias à lei. Contra a legem. Vai ficar com esse latim que sabe-se lá porque as pessoas gostam tanto dele. Decisões contrárias à lei. E se todo e qualquer juiz sentisse autorizado a decidir de forma contrária à lei, aí então será o caos. Porque quem controlará os juízes, então? Que norte o direito terá Sim, porque o que você diz ser o norte é uma ideia de justiça que você não consegue me explicar qual é. Uma ideia de justiça que não nos garante em a conhecendo, em tendo a tal sensibilidade social, isso não nos garante em absolutamente nada uma certeza de que 10 juristas socialmente sensíveis, diante de 10 casos sendo socialmente considerados, cheguem a uma única decisão. Ou seja, cadê a tal da segurança jurídica? Que é um valor também. Que também é um valor. Que também é algo necessário à sociedade. Que também é um elemento importante, se você quer, a mesma justiça social que eu quero. Portanto, disseram, o direito precisa de mudanças. O direito precisa de reformas. O direito precisa de profundas transformações. Transformações que dizem respeito a um duplo desafio. Ao mesmo tempo, um direito que interpretado, tendo no intérprete figura-chave, figura poderosa, seja um direito justo. O intérprete é a figura poderosa porque só ele pode fazer do direito algo justo. Porque o direito, em tese, jamais será justo. Em tese, ele também jamais poderá ser injusto. Porque, em tese, não há como definir valores. Mesmo juristas alternativos diziam isso. O que eu faço não é uma decisão contra a legem. O que eu faço é simplesmente dizer que essa norma não é adequada a esse caso concreto e buscar outra no ordenamento jurídico. Eu não sou um rebelde quanto ao ordenamento jurídico e às normas jurídicas postas. Eu sou é alguém que sabe interpretar o direito melhor do que você. Você que tem um método de interpretação ultrapassado. Nossa diferença, portanto, é metodológica. A trincheira do debate acadêmico é uma trincheira que discutirá método. Método. Você aprendeu um direito e um método se interpretar o direito. Método esse que impede que você, ao aplicar o direito, faça justiça. Saber esse que corresponde mesmo ao saber de interpretação do mundo que o cerca e das questões que você decide, que tornam você um socialmente insensível. Mas o método que procuramos desenvolver, não. Esse muda tudo. É o método que coloca em primeiríssimo plano a ideia de justiça. Mas que não abandona como valor também a segurança jurídica. A falta de segurança jurídica que você denuncia é só a ilusão de falta de segurança. Por que ilusão? Porque se todos compreenderem o método, se todos seguirem este novo método, então, meus amigos, todos estarão decidindo de uma mesma nova forma. Se hoje você diz que a decisão estranha, se ela lhe choca, é porque você está acostumado com o direito injusto. Mas quando todos praticarem o direito justo, ele é que vai se tornar a regra. E se por um acaso alguém retrógrado, reacionário, tentar aplicar o direito de forma injusta, talvez no futuro nós estejamos denunciando ele como alguém que viola a segurança jurídica. Ao fazer aquilo que hoje você diz ser o juridicamente seguro. Veja que eu estou trazendo a discussão para o nosso contexto. E faço uma observação. Se você pega livros de teoria do direito que tentam contar a história dessa transição, de como esse discurso, esses problemas metodológicos começam a ser discutidos, a maioria deles se concentra na história europeia, de como na Europa o problema começou a ser discutido. É que no Brasil esse discurso aparece para nós, ganha alguma repercussão dentro do meio jurídico a partir do direito alternativo. Nossa história começa com eles. A história de um pós-positivismo começa com eles. Mas rapidamente os abandona. Os abandona. Mas essa história do direito alternativo tem muito a dizer para nós. Sobre, pelo menos, a forma como apareceu e o que aconteceu dele. Sobre o que é o pós-positivismo. O que são esses problemas metodológicos. todos eles tentam conciliar dois fatores: justiça e segurança. O direito deve ser ao mesmo tempo justo e seguro. Claro que a ideia de o que é justo mudará. Num primeiro momento, associa-se a ideia de justiça à justiça social, por muita influência do direito alternativo. No campo do direito do trabalho, isso é mais do que manjado, porque o direito do trabalho já nasce com o discurso de uma justiça social muito bem incorporada aos seus procedimentos. O direito alternativo era um direito que propunha nos seus autores, em termos práticos, uma reforma e consequências muito maiores no direito civil e no direito penal, principalmente, do que propriamente no direito do trabalho. Dou dois exemplos. Veja o direito civil. Dois exemplos do direito civil. Um caso, essa sentença vocês encontram até na internet. Justiça Federal de Minas Gerais. Há, por conta de uma obra da prefeitura, uma favela inteira, ela é removida. Só que essa obra acabou gerando risco para uma área durante um período de chuva em que a remoção se deu em caráter emergencial. Para onde a prefeitura de Belo Horizonte mandou as pessoas que moravam na favela? Lugar nenhum. Tenho que tirá-las de lá, mas não tenho para onde mandá-las. Para onde foram? Para próximo da favela, só que num lugar baixo, às margens de uma rodovia federal na periferia de Belo Horizonte. E lá foram ficando. O DNER entra com uma ação na Justiça Federal pedindo a reintegração das margens da rodovia, ocupada pelo que agora é uma favela, trazendo aos autos lei federal que determina que só se pode construir nas margens de rodovia, com autorização do Estado de Transporte, aquela coisa toda, até a faixa de sei lá quantos metros e não sei o quê. Aí um juiz federal chega e diz o seguinte: a sentença já começa engraçada, que começa com epígrafe, começa com citação. Não tinham pressa a chegar, vinham de não sei de onde, iam por não sei pra... Um é que falava de retirante. José Lins do Rego, eu acho, era o autor. E aí começa. Relatório. É mais ou menos a historinha que o juiz conta. Um grupo de pessoas está sem teto, sem ter onde cair, que a inicial os qualifica apenas como, usavam a expressão lá, indigente. Qualificar os autores, qualificar autores e réus, para quê qualificar? Se indigente já é qualificação suficiente. Muitos constam aqui só com os primeiros nomes ou ainda com apelido. Para quê? Se já são nada mesmo. Faça aqui para esses nadas mal e porcamente qualificados, o DNR quer que eu os tire de lá. Grande coisa. Não podem escolher como viver, onde viver e nem onde morrer, porque o DNR diz que é necessário tirá-los de lá até por uma questão de segurança. Que as margens da rodovia, pode ser que uma carreta perca o controle e mate alguém. Nós não lhes damos escolhas de como viver e nem de como morrer. Ele começa a desfilar um discurso de um monte de mazela social e no final das contas diz assim, numa frase muito curiosa: então quer dizer que depois disso tudo o DNR espera sinceramente que eu mande tirá-los de lá? E apelam para o direito civil para isso. Ora, há uma tal de Constituição no Brasil que diz que é preciso ter uma especial proteção à infância, à família, enfim, fala num tal direito de moradia. Querem que eu garanta esse direito de posse do DNR, do Estado, da União, que para além de todo o sistema federativo, é o Estado. Estado, prefeitura, Estado, União, pouco importa, é o Estado. Que tem os mesmos deveres de cumprir essas metas e de garantia mínima de subsistência para todos. É o mesmo Estado que quer que, para garantir o direito de posse dele, ignore todos os outros direitos elencados na Constituição? Mas vá para o inferno se acha que eu vou fazer um troço desse. No final, ele condena o DNR. A sinalizar a rodovia e construir passarelas para evitar que a morte, que ele mesmo anuncia e demonstra ter dela consciência do risco, seja evitada. Enquanto não providenciar um lugar decente para essas pessoas irem, não sou eu que vou tirar de lá. Quando eu apresentava isso em sala de aula, que a sentença tem alguns anos. Ah, o tribunal não vai deixar isso assim. Pois não é que o Tribunal Regional Federal manteve? Ah, mas o STJ não vai deixar. E não é que deixou. A sentença ficou do mesmo jeito. Não foi alterada em instância nenhuma. Houve recurso atrás de recurso. Foi mantida. Foi mantida. Não é curioso? A lógica é: o direito civil, a norma que fala de reintegração de posse, pressupõe que alguém, tendo escolha entre apossar-se de algo lícito, de terra lícita, de propriedade imóvel licitamente, opta por uma forma ilícita. Mas, meu amigo, eles não têm opção. Esse caso simplesmente está para além do direito civil. O direito civil foi feito para o homem médio e pressupõe-se que o homem médio seja alguém que tenha escolhas. Esses caras não têm escolha. Se eu tiro eles daqui, eles vão para outro canto, porque não há canto para eles. Apesar de eles terem o direito a um canto qualquer para existir. Não é decisão contra a legem, dizer. É simplesmente dizer que o direito civil é inadequado, tendo em vista normas constitucionais. Oi. No estado do Espírito Santo tem uma discussão engraçada. No estado do Espírito Santo tem uma quantidade imensa de terras devolutas em áreas que o INCRA aponta como território quilombola, de comunidades remanescentes de quilombola, mas que estão todas ocupadas por eucaliptos da Aracruz Celulose, uma das maiores empresas do mundo de produção de celulose. Primeiro, ninguém consegue explicar o que eucalipto está fazendo plantado em terra devoluta. Na verdade, tem como explicar. Foi uma série de fraudes ocorridas nos anos 70, quando a Aracruz Celulose chegou lá. A Aracruz Celulose chegou querendo comprar terra. As pessoas fraudaram título de terra e venderam para a Aracruz. Tudo fraudado, tudo fraudado. O arquivo do IDAF, que é o órgão do Estado responsável pela administração das terras devolutas, dentre outras coisas, pegou fogo. Porque você sabe que esses arquivos, eles têm um grau de inflamabilidade impressionante. Pegou fogo, de tal forma que você também não tem nem como resgatar. Terra devoluta, mas que é uma grande dificuldade você dizer que é devoluta. Se vai ao cartório, levantando a cadeia dominial, você descobre fraudes grotescas. E nem assim você consegue tirar e redemarcar a terra, etc, etc. Não é simples. É aí que você vê que o direito tudo parece fácil. Vai fazer acontecer, para você ver. Fácil, meu amigo, não tem nada. Não tem nada. E o pior, quando você passa a aplicar direito a partir de uma certa diretriz dita justa. Como construir a diretriz dita justa? Veja que o problema entre o caso dessa decisão do DNR, entre alguém que vê essa decisão e diz: contra a legem, um absurdo jurídico, fere a segurança. E outro que diz: não é contra a legem, ao contrário, obedece à estrutura sistemática do ordenamento jurídico e leva em conta a Constituição. Coisa que nós aprendemos direito civil, a estudar direito civil, ignorando solenemente a Constituição. Tanto é que o pessoal da UERJ hoje fala em direito civil constitucional. Quer dizer que havia um direito civil constitucional até pouco tempo atrás. É porque você estudava direito civil a partir do código. Dane-se a Constituição. Constituição não entrava no papo, é problema de outro professor, que pertence a outro departamento da universidade. Nem conversam, nem participam da mesma reunião. Não publicam livros juntos. não produzem pesquisas juntos. Sou civilista. Quer dizer que você passará 30 anos abrindo o Código Civil e sem tocar na Constituição. Era assim. Era assim. Veja que a questão é de método. É de método. Um método que se aproxima muito do direito constitucional. Há um bom motivo para isso. Há um bom motivo. Na hora de dar uma cara de método a esses problemas que queremos resolver, foi a partir daí que nós começamos a importar teorias europeias. Veja que a causa, o que gerou nossa demanda por importação de ideias europeias, ditas pós-positivistas, são problemas muito nossos, próprios nossos, por uma história própria nossa. Talvez isso faça com que nem todas as ideias importadas sejam bem adequadas, porque essas ideias foram geradas como respostas a problemas próprios dos europeus. Se para nós foi o direito alternativo que nos desperta, o direito alternativo que provoca, chacoalha o meio jurídico como um todo, com o discurso marxista, e claro, só após a ditadura, porque dizer isso durante a ditadura é um pouco complicado para a sua existência física com saúde. Então é depois da abertura política que nós começamos a incorporar alguns desses discursos. Antes não. Na Europa isso começa muito antes, começa no pós-guerra. No pós-guerra. Há um texto que eu já citei para os senhores como sendo o autor que nós aprendemos meio que por inércia a consagrar como grande autor, mas que na Alemanha ele não é nada. Não é? Que é o Konrad Hess, aquele da força normativa da Constituição. Apesar de não ser considerado grande jurista na Alemanha, o discurso que ele produz nesse livrinho, que é uma palestra, chamada A Força Normativa da Constituição, é um bom exemplo para apontar para você qual foi o problema da Europa. Ele é alemão, produz aquele discurso no começo dos anos 50. A guerra acabou 5 anos atrás. É a Alemanha em reconstrução. É ele, um jurista, pensando o que foi que os juristas alemães fizeram durante a guerra e qual o papel que cabe aos juristas, em especial aos constitucionalistas, no pós-guerra. Porque os nazistas, em 1929, na Alemanha, assumem o poder por voto, eleitos, tempos depois há um golpe de Estado, um golpe de direita mesmo, e quem era chefe de governo, chefe de Estado, torna-se chefe de governo também, acumula funções, cria um sistema que lhes permite perpetuar no poder. Mas tudo isso é feito, curiosamente, sem mudar uma linha da Constituição. A Constituição em vigor na Alemanha era a Constituição de Weimar, a Constituição do período entre guerras na Alemanha. Durante toda a Segunda Guerra, a Constituição de Weimar estava em vigor. A Alemanha terá nova Constituição depois da guerra. A pergunta era, como que os nazistas conseguiram nazistamente governar a Alemanha com a Constituição de Weimar? Conseguiram porque os juristas eram nazistas. Porque os juízes aderiram ao nazismo. Foi por isso. Pouco importa se a tal da ideologia contida na Constituição não tem patavina nenhuma a ver com a ideologia nazista. Entre a cabeça, o texto da Constituição, os ideais contidos na Constituição, se é que há um ideal contido em algum texto, e a leitura que se faz do texto, amigo, vale muito mais a leitura. Vale muito mais a leitura. Há uma série de justificativas à época de Konrad Hess para esse adesismo judiciário ao nazismo. Pô, se eu não aderir ao partido nazista, eu estou ferrado. Veja que no caso da Alemanha nazista, à época, você falava basicamente de um bipartidarismo. Nazistas de um lado, socialistas do outro. É a adesão, portanto, a um ideal. Ou ao ideal nazista, ou ao ideal socialista. Ambos idealistas, escolha o seu ideal. A Constituição de Weimar é de um ideal socialista. Ela é produzida na Alemanha durante um período em que governavam, em que quem sustentava o poder eram socialistas. Em que os socialistas alemães, no pós-guerra, chegam ao poder. E tinha que ser no pós-guerra. Primeiro que o socialista já está acostumado a só ganhar poder quando as coisas já estão ferradas. Segundo, é porque os antissocialistas é que mandavam na Alemanha antes da guerra. Depois que perde a guerra, o governo que perde se desmoraliza. A oposição ganha força. Foi a oposição que ganhou força. Foi aí que eles governaram. Fizeram a Constituição só para eles. A questão do Konrad Reza é, então quer dizer que é assim. Muda a ideologia, a gente muda a Constituição. Ou mais, muda a ideologia dominante, se quer a Constituição, a gente precisa mudar. Se Constituição fica ou a sua construção ou a sua obediência ao sabor da ideologia do partido dominante, então pergunta, para que Constituição? Qual o papel do constitucionalista, então? Só aplaudir a ideologia dominante? Quer dizer que se hoje eu sou um humanista do século XIX e a Constituição diz que é contrária à pena de morte, eu, professor de Direito Constitucional, faço uma aula dizendo por que não se pode ter pena de morte. Vamos supor que amanhã, ainda que não mude a Constituição, a ideologia dominante seja ideologia pró-pena de morte. Então eu amanhã entro na sala de aula e produzo outro discurso, tão bem articulado quanto, para dizer que onde está escrito na Constituição pena de morte, leia-se, só vale para alguns casos. Para outros pode. Dizendo, a Constituição não fez nenhuma proibição explícita de criar pena de morte para crime hediondo. Então, por que não uma lei que diga que crimes hediondos serão punidos com a morte? A Constituição diz, salvo em caso de guerra. Mas ela não diz apenas salvo em caso de guerra. O constituinte originário quis criar uma exceção. Mas essa exceção não é um rol de exceções. Aí vem aquele latim, todo mundo gosta. Números clausus. As exceções são essas. É esta. E tão somente esta. Nada impede que o legislador original construa. Veja que é só um discurso. O que impede que amanhã a gente construa esse discurso e todo mundo ache ele sensato? No dia em que achar, você vai ter uma Constituição com o mesmo texto e, ao mesmo tempo, pena de morte sendo aplicada no Brasil. Qual o problema? Ou vamos dizer que há uma lógica intrínseca às interpretações constitucionais todas? Homens e mulheres são iguais. Tá, mas aí você cria em partidos políticos a condição para que ele possa lançar de fato candidatos é ter uma porcentagem de mulheres candidatas. Aí dizem, isso fere a isonomia. Fere a igualdade. Aí um sindicato no Rio diz, vamos permitir que mulheres trabalhem em postos de gasolina. Porque só aceitam frentistas. Lei do Estado, deputado estadual, deputado estadual. Vamos abrir área por área de trabalho, frente de trabalho para as mulheres. E vamos pegar aquelas bem machistas. Elas cismou com os postos. Mulheres em bombas de gasolina. Os donos de postos diziam, o problema é a gravidez. Porque você que se submete, você só fica cheirando gasolina quando vai abastecer seu carro. Acontece uma vez a cada X dias e você fica muito pouco tempo no posto. Agora, quem trabalha ali não, meu amigo, é o nariz, 8 horas por dia, colado na bomba, cheirando aquele troço. O benzeno pode afetar a formação do feto. Aí permitiram as mulheres, mas em caso de gravidez, a lei estadual dizia que ela poderia ter uma licença maior. Aí disseram, é a igualdade. Não, está na Constituição, mas tem exceção. Onde é que está escrito que tem exceção? Onde é que está escrito que é flexível? A lei de execuções penais. O preso tem direito a cumprir pena, próximo de sua família, toda a hipótese de reinserção. Há um monte de jurista que, interpretando a Constituição, diz que é francamente inconstitucional qualquer lei ou ato normativo que preveja a incomunicabilidade de preso. Interpreta a contrário senso, porque nem no caso de estado de sítio você pode excepcionalizar a comunicabilidade. Nem numa emergência tal qual o estado de sítio, o preso pode ser incomunicado. Quanto mais fora dele. Todos dizem isso. Então quem é que me explica por que Fernandinho Beiramar fica no tal do RDD? Quem é que me explica o RDD, então? E que tribunal nenhum tem a coragem de dizer que é inconstitucional. Se ninguém é inconstitucional, ele tem que voltar para o Rio. Ninguém peita. Que lógica é essa aqui, sabe? Porque o que Conrad Hess pedia é: há uma lógica, um sentido no texto constitucional. É esse sentido que nós temos que manter. Constitucionalista é isso. É o cara que percebe esse sentido e o mantém. É uma ideologia? É. Mas é a ideologia do Estado. Porque o Estado tem uma ideologia, que não é a de partido, é a de Estado. Partidos oscilam em torno dela, no final das contas. Era nisso que ele acreditava. É um bom exemplo, é um bom exemplo do problema. Está dando para entender, sim? Essas demandas particulares dos alemães? É em torno dessa questão que nasce na Europa, sobretudo em torno do direito constitucional, é que método será desenvolvido. Há alguns autores que são referências, que fizeram algumas apostas, que também nos afetaram, que têm seus livros traduzidos por aqui, mas que já antecipo. Uma delas apela para a lógica, gera alguns frutos. Outras apela para a retórica, gera frutos. Mas no final das contas, duas prevalecem. Uma delas é a chamada teoria da argumentação. A teoria da argumentação tem toda uma inspiração em autores alemães. É uma inspiração que eu chamaria de neocantiana, no final das contas. E do outro lado, a hermenêutica, que aposta em Gadamer e outros autores com outra perspectiva, outra linha. Um apelará para método, outro apelará para valores. E com duas coisas que afetam a produção de valores: o indivíduo e o ambiente social da produção de valores. Duas perspectivas opostas. As duas geram efeitos, geram frutos. As duas compartilham um certo domínio em algumas áreas, em alguns judiciários nacionais. Compreender essa trajetória, essas teorias primeiras e as duas dominantes, sobretudo, é que é a nossa missão. Mas que só continuaremos após o nosso intervalo. Nossos comerciais, por favor.